A Sura dos Homens. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dize: refugio-me no Senhor dos Homens. Malikin nas, ilahin nas. O Deus dos homens. Min sharril waswasil khannas. Contra o mal do sussurrador, o absconso. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Que sussurra perfídias nos peitos dos homens. Min al-jinnati wan-nas. Seja ele dos jins, seja ele dos homens.